10, após o mesmo, chama para o cruzamento. É o anunciante, chamará. Estou 1094 no localizador a 2000 pés. Quando a 4 milhas do externo, o senhor vai iniciar uma espera com curva pela esquerda. Afirmativo, quando a 4000 do externo, espera pela esquerda. 0904. Positivo, 4 milhas do externo, ou seja, em duna, o senhor vai iniciar uma espera com curva pela esquerda. Afirmativo. Controle alguma velocidade recomendada para o TAM 3198? 3198, confirme mantendo 2309, indicada. Afirma. Quem se mantenha. Dona 739, reduza para 2009 e desça até 4000 pés, QNH 1017. 2009, 4000 pés, 1739. Dona 621, Recife agora no 251, alterna no 33, decimal 25. 25. Ok, ciente, Netuno já está iniciando a passagem. Ciente, Olimpo 08 copiou, eixo livre, retaguarda do Netuno. Atua na curva, prossegue na sequência 205. As unidades 546, Natal, Serra Bravo, November Tango, nível 2, 10 aprovado. Decola da pista 10, perfil saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Após Golf 677, Recife, conforme rota do plano. Transponder 5506, controle Salvador, 1208. Natal 210, decola da 10, Puca, Tango, Caju. Golf 677, Recife, após conforme plano de voo, transponder 5506, controle 1208, azul 9546. Azul 9546, cotejamento correto, chame pronto. É, informação em curso, Mike, agora, ok? Gente, o nosso documento. Azul 4207, liberou? Azul 4207, táxi de Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 4207. Confirma, Cristo, 34 Alfa, quantas Alfas aqui pro gol no 094? Apenas essa. Afirmativo. Zona 739. Situação para sequenciamento. Curva esquerda para 360. Seu limite é o QD Mike 100 de Simbra. O 360 tem informação, senhora. Só dá para na proa 20. Ela está autorizada, para o 020-9739, descida autorizada até 4000 pés. Então, 020, 4000 pés, 1739. Bono 094, está autorizado a interceptar a sinal do procedimento TLS, revista no 0, chame estabilizado. Motorista autorizado, 094. Ano, realizando curva direita para a esfera Itapuã. Ciente, curva direita, mantém escuda da torre e chama o separado de Itapuã. Chamará. Está a 9 milhas, está agora prosseguindo para a posição duna, é um tráfego da companhia Band 738, mantendo 2 mil. Desça até 3 mil pés, no 739. Desça para 3000, 1739. Dan 3198, voe Duna, da presente, desça até 4000 pés, QNH 1007. Duna, 4000 pés, 1007, Dan 3198. Papa Tango Mike, papa Tango Mike. Papa Tango Mike, confirme. Afirmo. Ok, obrigado. 70, reporta estabilizado. 070, Porto Alegre, estabilizado, voo 1739. Só a 3098 não é mais necessário que mantenha 230 nós indicada? Tem condições de incrementar? Afirmo até 2509. Tem que estar autorizado a incrementar então em 209. Tem que dizer uma vez. Zona 739, desce para 2000, reporta estabilizado. 2000, só seremos estabilizados, zona 739. Torre, o Netuno 05, está Itapuã, mil pés, vai realizar a curva pela direita, está estimando a próxima passagem dentro de mais 10 minutos. Gente. Torre, copiou? Torre, o Netuno 05, tá Itapuã, realizando curva pela direita, tá estimando a próxima passagem dentro de mais 10 minutos. Ciente, Netuno 05. Vou no 094, a torre. Estabilizou o gol, ONU 094. ONU 094, completa a final, chame a torre, ONU 8, decimal 95. 295, muito obrigado. ONU 094, bom dia. 094, NH, ONU 097, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, ONU 097. Livre, pouso no 0, ONU 094. Zona 739, confirme estabilizado. Estabilizou agora, vou 1739. Gente, completa a final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, 739. Zona Salvador, vou 1739. Zona 739, número 2, que é negar no 07, aguarda a pista livre. Guardando a pista livre, vou 1739. São 3198, zona desce para 2000 pés, sem restrições, QNH 1007, está autorizada a final do procedimento ILS X-Rape, zona 0, chame estabilizado. Desce a 2000 pés, 1007, autorizado ILS X-Rape, da pista 10, são 3198, 1007. Zona 4, solo 56, 090. Direto para Cintra. Afirma, tá, 3198, Cintra. Gente, desce até 2000 pés, apenas para informação, a próximo a Cintra, dois tráfegos militares, um a 1000 pés e outro a 1500 pés, o TAM 3198. Gente, então vai voar Cintra descendo a 2000 pés, TAM 3198. Centro da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette. Zero avançado. Falta só receber a portadora. Confirme. É o Oceano 6140? Oceano 6140, informe Clarisa 4, aguarde cópia. Aguarde. 1094, ele é de porta 10. Gente, portão 10, 014. Já está 3198. Gente, 3198, aguarde autorização para descer até o 1710 devido aos tráfegos anteriormente informados. Gente. Bom dia, o Azul 9546, ponte perna da 10, pronto. 9546, ali mantém o 0. Ali mantém o 0946. Bom dia, no 8864, comandante Mike, passa nível 200. Boa noite, 64, acende identificação, chegada à área autorizada, desça até o nível 050, altímetro no 07. 070, 007, chegada à área. Torago, DCT. Decola da pista no 0, preciso sair da Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5472, controle Salvador 120, decimal 80. 39 próximo jeito 211. Por 211, até 39. Oceano 6140, faça um cheque de equipamento e após cotejo novamente, ok? Informe Clareza 1. Como recebeu o Oceano 6140? Oceano 6140, agora Clareza 5, prossiga o cotejamento. Informativa 30350, na saída Puca, transição Aracaju, no período do 197, pós ecológico curva esquerda, 5472-208 para saída. Oceano 6140, após o pêndulo 17, Aurago, DCT. Ativo, controle no 7 horário DCT. Oceano 6140, cotejamento correto, chame pronto. Cortarei pronto. Voo 1739. Voo 1739, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07-339. Por aí, Avan reportará para a descida, Alfa Celucia, da Fiat da Mike. Agora ainda mais tarde, 3198. 3198 está em condições de Mike Charlie? Afirmo, Victor Mike Charlie, 3198. Gente, desça para o 1710, reporte estabilizado. 1700, reporte estabilizado, 3198. Controle, azul 9546. Azul 9546, contato radar, se me mantém ao nível 200 via saída da PUCA. 200 via. Azul, papapá, Tango Serra no ponto ideal. Alfa Tango Serra, se mantém ao nível 050, altímetro no 007. 050 ou no 017, Claudinho? TAM 3198, completa final do procedimento, chame a torre no 98, decimal 95. 103198. Copiei. Mais 2 minutos, Olimpo Netuno 05, copiei. E será feito serão feitas duas passagens. Duas passagens. Eu trago um avião hoje na disputa. Gente, então 3098, desça para 2000 pés, aguarde o vetor para reinterceptar. Gente, subindo a 2000 pés, então 3198. Torre Netuno, tá pro ano Itapuã para passagem. Chama para início do cruzamento. Reportará. O voo do Antibersac de esquerda proa 060 por 15 meses. 7864, reporte retornando da rota. A presa voa em casa? Até a chegada no 864. Até a chegada no 864. Então 3198, curve à esquerda proa 360. Seu limite é manter essa proa por aproximadamente 5 minutos. Esquerda 360, limite é 5 minutos, na 3198. Eu poderia coordenar a proa de Aracaju para o 2954B? Agora. Chama Netuno para dentro do cruzamento? Netuno está em Itapuã para início da passagem. Netuno 05, chama para iniciar a passagem. Netuno está em Itapuã para início de passagem. Ciente, chama iniciando curva à direita no final da passagem. Chama lá. 3.000 pés, tá? 3.198. Salvador, bom dia, San 3191 no centro da Lima, autorização 340 Galeão. San 3191 na guarda, cópia. Vai ser a Dael Leda Bidev? Dael Leda, após DCT Irume, San 3191. Obrigado. 10 de Salvador, o San 3193. Esquerda 280, limite 310 de Salvador, San 3198. Boa noite, 64, confirme velocidade indicada. 250, boa noite, 64. Reduz a 2109, boa noite, 64. 210. Para a segunda passagem, né? Gente, livre. 3198, novo limite radial 300. Novo limite 300, 3198. Netuno arremeteu na segunda passagem, está realizando curva à direita para o litoral e depois para Itapuã. Confirma, vai cruzar o campo novamente. Realiza a curva à direita, proa do litoral até Itapuã. Olímpio 08, confirma a próxima manobra. Vai aguardar Itapuã até o pouso do P3 e depois para o pouso. Esquerda, curva esquerda, proa 225, seu limite é localizador. Esquerda 225, limite é localizador, então 3198. Bom noite, 64. Desça até o nível, desça até 3 mil pés, altímetro no 0 no 7. 3 mil no 0 no 7, boa noite, 64. 1 no 0. Sim, se tiver condições, faz manobra e ingressa na final da 1 no 0. Pode curvar à esquerda agora. Saída da Euleda, após DCD Irume, com curva à direita, Upper 9857, Molson. Transponder 5525, controle Salvador 120.80. Galeão autorizado, nível 340, decola da 10, da Euleda Irume, curvando direita após, Upper 9857, Molson. É, 5525 ao transponder e o controle 120.80. Tá 3191, cotejamento correto, chame pronto, portão 05, formação em curso com Mike. Ah, Mike, está 3191, sim. Bom, no 864, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 000, seu limite é o QD Mike no 00 de Simbra. Esquerda 020, limite que dá mais 100 de Simbra, gol 864. Está dando autorização para início de tráfego para pouso na 10. Gente, como número 1, então, Netuno 05, chama na final da 10. Isso, para interceptar a final do procedimento de LS, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, está 3198. Netuno vai aguardar em Itapuã, o pouso do Olímpio. O Olímpio está afastado aproximadamente 5 milhas do campo, o Netuno 05. Ciente, está na guarda. Sim, Netuno 05, então espera sobre Itapuã. No 864, tem condições de interceptar o sinal do localizador nessa proa? Afirmo, no 864. Sente está autorizado a interceptar na proa 020, reporte estabilizado. Chamou estabilizado, no 864. Já livre a sua Olimpo 08, mantenha-se na perna do venda 1 no 0, curvas pela direita, 1 a meu pé. Confirme, mil pés na perna do vento? Confirmo, autorizado no meu pé. Mil pés. Azul 9546, sube e mantenha o nível 2 no 0, chame Recife no 25.45, alterno no 26.85. 2545-2685, azul 9546. Salvador, Papatango Juliette Bravo Delta, sempre a mais, passa para 1. Papatango Juliette Bravo Delta, sem identificação. Papatango Juliette Bravo Delta, está em contato radar, agora 59 milhas do oeste de Salvador. Mantenha o nível 090, chame quanto pronto para a descida, altímetro no 07. Voe para a posição Mari para interceptar a chegada Mari. Entra, portada, para a descida no 017, volta na proa de Mari, TAM 3198, confirma estabilizado. Afirma. Teste completo final, chame a torre 98, decimal 95. 295, boa. Boa noite, 64, desça para 2000, aguarde transferência das comunicações. 2000, aguarde, boa noite, 64. Bank Airlines, prossiga, confirme intenções do rebote. Autorização de revolta para o pátio 3, posição 01, em coordenação com o fiscal de pátio. Confirme o vento no momento, Sam. 120 graus com 7 nós. 17. Já aguarde, ok, para início do revolta. Ok, estou no aguardo. Confirme. Estou no aguardo para o início do revolta. Bono 094, aguarde cópia, Fortaleza. Chamando em ponte o Alfa Tango Serra. Gente, Alfa Tango Serra, confirme a radial e distância do tráfego. Maria, confirme a radial e distância do seu tráfego. Ponte que está no zero, vento no 10 graus, zero para Livre pouso na 10, na 6, 198. Uma vez que negar na 0, na 7. 107. Por gentileza, informe ao mesmo que reporte passando através de Vera Cruz. Sim, reportar passando através de Vera Cruz. Aprovado. Via Pêsulo 19, Bangu, DCT a Buco após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva à esquerda. Transponder 5520, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 370, saída Momo, Froti, aerovia Pêsulo 9 até Bangu, direto Abucu, direto Fortaleza. Decola da 10, curva à esquerda. 5520, transponder o controle 208, voo no 094. Voo no 094, cotejamento correto, chame pronto. Morado. Dirigindo você no 050, papá, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, após toque, desça para 2000 pés, QNH 1007. Autorizado a final do procedimento ILS que se repita no zero, chama estabilizado. Positivo, após toque, desce para 2000, chamará estabilizado. Sim, 360, 808. Thank you, Oceania 140, táxi via Índia, no ponto para chame turno 895, ajuste no 017, bom voo. Índia November Alpha, copia. Índia November Alpha, voo local, 1000 pés, decola da 17, curva esquerda, corredor forte. Transponder 01171, no controle Salvador 1208, torre 18, sinal 95. Autorizado o voo local, decola da 1508, Índia November Alpha, protejamento correto, para o acionamento, chame a torre 1895, confirmando 02 a bordo. Manter ponto de espera. Bom, 1864, livre pouso, pistão 0, 140 grau, 079. Pouso autorizado, pistão 0, 18, Achei meu 140, manter ponto de espera. Olimpo 08, ingressa na perna do 1-0 e alonga, aguardando para gerar base. Afirmativo, vai alongar a perna do gerador para gerar base. Olha, o Juliette Bravo Delta para a descida. Jet Bravo Delta, sem restrições, desce até 3 mil pés, QNH 1017. Controle de Salvador, muito bom dia, Azul 4082, cruzando 220 para 150, autoriza direto em taxa. Azul 4082, autorizado, chegada a mar e voe direto em taxa, acione identificação e desça até o nível 100, QNH 1017. Ok, TAP 1017 para a passagem de Azul 4082. Jet Bravo Delta, cheque seu modo Charlie, não recebo mesmo. Travadora está 3198. São 3198, táxi de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Solo 18, libera a direita, chama solo, 121, décima 1. 21, 18, metade. Netuno 05, está em Itapuã, confirme que pode entrar na sequência do link para o ponto. Confirma, Netuno 05? 05, está em Itapuã, confirme que pode ingressar após o Olimpo 08 para o ponto. Afirma, após o Olimpo está autorizado. Graças. Olimpo 08, girando base, contra embaixo, travado. Gente. Grau 09, nós. Voltando, 508. Interlagos, correção. Reporte Paris, ingressão do corredor Interlagos. Azul 4207. Positivo, 4207. Bom dia, Azul 4207. Aguarde o foco. Até o próximo acertando, depois vai ter que reduzir para 3198, prossiga. Confirmado 02, né? Foi. Sim, 02. É. 140, mas tem que estar no 0. Torre, autoriza a base para o Netuno 05. Solicito autorização para ingresso na base e depois pouso na pistão no 05. Olimpo 08, solo 21, tô ligado à direita, chama seu aluno 21, décima 1. O América na escuta do solo? Na escuta, América na escuta. América, mantém a posição próxima ao portão 06. Afirmativo, aguardando no Traveza 06. Voo 1864, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, 1864. Trabalhador, voo 1864, 380, pedindo a sua autorização. Confirme. Confirme, para o Galeão, no nível 380, a senhora teria a nossa autorização? Confirme, foi cortado, é o gol no 556 que chama o solo? Afirmativo, no 556, conforme, como recebe agora? Agora agora para lesão, não houve problema, tinha uma outra aeronave modulando, ok? Gol no 556, aguarde cópia. Na sua escuta. TAM 3191, livre acionamento, correção, aguarde para o início do acionamento. TAM 3191. Alô, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, mantém a escuta. É, confirme, é o Olimp 08? Olimp 08, informa que vai taxiar via Alfa e aguardar no ponto de espera da Delta para o cruzamento. TAM 3191, livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 05. Autorizado, TAM 3191. Salvador, FAB 2583, bom dia. 082. Apatando Juliette Bravo Delta, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 360, seu limite é o QD Mike 1-0-0 de Simbra. Sete esquerda, 360, limite 1-0-0 de Simbra, o Juliette Bravo Delta. Luca 3082, foi direto à posição Duna. Direto Duna, do Fazenda. Motorista modelo, mais voltando para a 1310, outra vez de Paris. Dá 30 minutos para pouso, pouso que não é na base, na mão de Aratu, na cidade de Paris. Gente, Marinha 707073, então pouso ao Zuno 427, Zulu. Confirme já visual com o local de pouso? Afirmativo, Marinha já está na longa final para o local para pouso. Gente, tem frequência livre para pouso, Marinha 7073. Prato, 73, Fernando. Netuno 05, está sobre Itapuã, mil pés, realizando curva de espera pela esquerda. Netuno 05, está autorizado final 10, aguardando instruções. Autorizado final 10 para o Netuno 05. 6140, livre decolagem, pista no 0, vento no 00 grau, 099. 190. E ponto. Ou seu pouso em Terra Índia November Delta, ou faz um novo plano, confira. Então, aqui eu vou para o pouso então. Ok, ciente. Então entendi que vai realizar o pouso em Serra Índia November Delta. Aguarde cópia. Romeu Foxtrot Lima. Gente, estão mantendo minha escuta aguardando. Escuta aguardando para acionamento. Translado. Bom no 556, copia. Afirmativo, prosseguir. Bom no 556, Galeão aprovado, nível 360, via Upper November 857, Molson. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, Irume. Da El, perfil de saída da El, Leda, com curva direita, após descer de Irume. Transponder 5541, controle Salvador 120, decimal 80. 08. 60 para o Galeão. Upper November 857, Molson. Regulando a pista 10, primeira curva direita, da El, Leda, depois de Leda direto, Irume. 5541, o transponder 120.8, controle, foi o gol 556. Bom, no 556, cotejamento correto, informação em curso, Mike, chame pronto. Amarelo. O azul 4207 na escuta do solo. Prossiga, 4207. Azul 4207, vamos, estamos checando a sua rota do plano, conjunto ao centro, um minuto para a cópia, ok? Positivo, está na escuta. Falou, Olimpo 08, Olimpo 08, mantenha a posição. Da Mário autorizada, desça até o nível 050, QNH 1907. Via chegada à maré, desce 050. Juliette Bravo Delta, informa que novamente não recebo seu modo chato. Gente, vamos fazer uma nova verificação, Juliette Bravo Delta. Solo, autorizo o 4207, iniciando o push, enquanto aguarda a cota. Negativa, do 4207, aguarde. Positivo. Romeu Foxtrot Lima, copia. Romeu Foxtrot Lima, Salvador, Sierra Índia, November Delta, 500 pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, litoral sul. Transponder 0150, controle Salvador 120, decimal 80. Afirmativo Salvador, Sierra Índia, November Delta, primeira direita, matéria do Rio, 0150, transponder, Romeu Foxtrot Lima. Preciso, já desce para frente. A direita, se possível, em capa. Foi capa, no 62. 62, obrigado. 4, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas, só cruzando. Confirmando, 114, PLB? 194 a bordo. Gente, 194, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame a torre no 895, ajuste no 0116, então 3191. 1016, lide táxi até o ponto de esperador no 0, acho uma 2895, contra base. Azul 4207, copia. Azul 4207, Guarulhos, Serra Bravo, Golfe Romeo, nível 360, aprovado, via Pesulu 10. Papá Alfa Índia, após conforme a rota do plano. Decola da pista no zero, perfil de saída da Euleda Motiva, curva direita, transponder 5527, controle Salvador 120, decimal 80. Décimo 30, grau 06. Para me decola da 10, curva direita, da Euleda Motiva, código 5527, 120, decimal 8. 4207, pronto para o posicionamento, posição 3. Azul 4207, cotejamento correto, livre acionado no portão 03, chame pronto para o táxi. Livre, puxa 4207. América autorizado a continuação do reboque até o pátio 3, ok? Afirmativa, América 229, seguindo o reboque até o pátio 3. Olimpo 08, dá presente, chame a torno no 895. Salve Salvador, Golo 094, Porto Alegre, puxa o acionamento. Golo 094, livre acionamento, chame pronto para o táxi, porta 10. Camará. Torre Salvador, Papá Romeu, Romeu, Palco Platinha, mas está acionado o Patinho de Betenta, enquanto está decolada para a gente em Proaçu, que é autorizado. Gente, o Romeu, Palco Platinha, inicialmente está autorizado até a interseção, aguardando um pro... para a decolagem. Vê, Matheus, está interseção aguardando a decolagem. O FUSAE 08 está autorizado o cruzamento a estacionar a parte militar frequência livre. Sana 3191, está no ponto de espera da 10, pronto. 3191, eu mantenho ponto de espera 10. Pode ser. Delta, desça para 2000 pés, autorizado. Sinal e aliás, X-Ray estão no 10. Tente para 2000, livre LS, Juliette para o Zé. November Alpha, decola 230, está autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de controle. Livre cruzamento, aguardará a transferência de November Alpha. Mostrada para a parte pronta, o Romeu Foco Platinum. O meu Foco Platinum Lima fica dentro da Charlie 150, decolou da pista 97, irá... com a proa do litoral norte, está autorizado a decolagem, vento 140 graus, 07 nós. Apenas você está com 750, vai iniciar a decolagem, meu foco pro lado. Série 2583, capitã movimentação no pátio, está autorizado o táxi até o hotel, aguardando para ingresso na pista no zero. Sim. Vai iniciar o táxi, vai chamar para ingresso 2583, está em coordenação com a aeronave no pátio militar. O meu Fox Trot Lima, decola 232, chame controle, 120, decimal 8. 208, grato. 5. 1895 Azul 4082. Controle Salvador Cordial, bom dia, Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Papá Papa Romeo, Romeo Foxtrot Lima, prossiga visual, corredor Axé, meu pé, reporte visual com Ondina. Afirmativo, meu pé, visual, reportará visual com Ondina, Romeo Foxtrot Lima. Xenema 140, chama Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Registro no 0 no 6, livre pouso, pista no 0, vento no 1 no 0 grau, 09 noite. Livre pouso azul, 4082. Afirmo 2545, nada. Controle Salvador, bom dia, Xenema 255, informação Mike. Xenema 6255, bom dia, acione a identificação, desse seu via chegando a Mário para o nível 050, QNH 1016. Esse via 1016 para 050, pode voar após Pabote, a posição estática, mandando respeito. Afirmativo, Xenema 6255. Após Pabote, aqui estática, mandando respeito, a 2016. Estabilizado, Juliette Bravo. Juliette Bravo Delta, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 900. 18900, Bravo Delta. Controle de Salvador, Papa Romeo November Alpha, Francisco. Papa Romeo November Alpha, prossiga visual, corredor forte, mil pés. Prossegue no corredor forte, no mil pés, Indy November Alpha. Continua aproximação, número 2 para pouso. TR, Bravo Delta. Uno número 2, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizado no localizador. Autorizado, chamada estabilizado, localizador, 62. Mantenha a posição, full série 253. 86. Então, 3191, condição de Alinha ainda colar 5 autorizado? Ah, sim, Matheus. Gente, ali mantém o 3191 nas ilhas da manobra. Ali mantém, tá? 3191. O 4082, solo 35, libera a direita, chama solo, 121, decimal 1. 211, libera na Fox, 4082. Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, transmissão com Ondina. Frequência livre, Romeu, Foxtrot Lima. Ah, filma aqui, Romeu, comando, vai chamar no regresso. Lima. Ed, portão 01. Alfa Juliette para o portão 01, azul 4082. Número 255, após etapa e desça para 2000 pés. QNH 1016. Pode estar 2000 pés, 1016, QNH 255. Torre, bom dia, azul 4207, ponto de espera 10. 4207, mantém ponto de espera 10. 4207. Bravo Delta, livre pouso, pista no 0, vento no 0, 0 grau, 079. Gente, livre pouso no 0, bastante travado, Juliette, Bravo Delta. 3191, decolado, 37, um controle, 120, decimal 8. 208, bom trabalho, até 3191. Mari, 050, com ajuste 10, 16, 6200. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191, transfere. Bom dia, TAM 3191, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340 da EL, TAM 3191, quando possível, coroa de letra. Cruzar 2000 pés é possível, TAM 3191. Na sua escuta. Papa Alfa Tango Tango, um minuto para a posição coral, está em contato radar, voe para o Edmar. Vai ter que a chegada da Mari, QNH 10 no meio, reporte no ponto e deve descer. Cruzando 2500 agora, o TAN 3191, pode valer? Afirmativo, TAN 3191. Grato na proa de lei da TAN 3191. Papa Tango Tango, desça para o nível 050. Muito bom dia, Papa Romeu Delta, Delta Alfa. Papa Romeu Delta, Alfa. Prossiga via chegada a Mari, QNH 10, 1 no meio, reporte no ponto e deve descer. Delta Alfa. Delta Alfa, desça para o nível 060. 060, Delta Alfa. Pessoal, 500 via direita até 3191, mais 5 milhas do Aleda. Deixa até 3191. É 2583. Está autorizado o táxi até o quarto de autoridades, agilizando manobras, à medida do possível. Estimativo, está agilizando, direção da pista para o pátio de autoridades, 2583. Utilizado, 1162. Voo 1162, chame a torre, Salvador em 1, no 8 decimal 95. 295, 62, boa. 7. 1556, livre acionar, chame pronto para o táxi, portão 07. Trabalhamos tarde. Salvador, bom dia, voo 1162. O 962, ajuste no 096, continua em aproximação, aguardando pista livre. 62, gente. Está no localizador. Será estabilizado, Xené 6255. Levou a pista, grato pela coordenação, 2583. Tente, 2583. Gol 1162, livre pouso, pista no zero, vento 1110, grau 059. Livre pouso no zero, 1162. Azul 4207 visual com o Boeing da Gol na final da zero. Positivo, 4207. Gente, após o pouso do mesmo, estou autorizado ali em manter cabeceira no zero. Após o tráfego ali em manter no zero, 4207. Salvador Gol 1790, está ciente da informação November para autorização Recife 39. ONU 790, informação November confere, tenho aprovado nível 370. Copia? Pode ser, copia. 790, autorizado Recife, via rota do plano, nível 370. Decola da pistana 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5543, controle 120, decimal 8. 370, Recife, pista 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5543, 208, Gol 1790. Correto, qual gate? É que não é remota, acho que 2 Lima. Parte 3? Termo. Chame pronto. Ono 790. Camarão quando pronto. Uno 1162, solos 43, libera a direita, chama solo 121 decimal 1. 211 direita, 1162. 2 Salvador, 094, ponto espera pronto, 10. No 094 mantém ponto espera 10. Mantém ponto espera. 2.010, que é negar no 0 no meio, autorizado o final. ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizando o localizador. Afirmativo, desce via para 2.000 pés. Portaria estabilizado, final. ILS X-Ray, 6200. Salve, Salvador, bom dia, Gono 162, livrou? Gono 162, táxi via Alfa, parte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gono 162. Localizadora, Chilena 255. 3. No 094 negativo, mantém ponto 0 no 0. Mantém ponto 0. 895, Chilena 255. Salvador, boa tarde. Bom dia, Chilena 255. 6255. O ajuste no 016, livre pouso, pista no 0, vento no 00 graus, 1 no 9. 1 no 00 com 1 no 1 livre pouso. 1 no 25, 1 no 3325, 3191, bom trabalho. Voo. Juliette, portão 1 no 0. Juliette pro 1 no 0, 1 no 1 no 6. 207.000 pés na Dael. 207, contato radar, suba para o nível 360, saída Dael. 360, perfil Dael, 4307. Evitar tráfego, corra esquerda para 030, limite a radial 260 de Salvador. 260 de Salvador, e Hotel Alfa, informa o tráfego 3 horas, 62 milhas, cruza nível 065 e descida para o nível 050, tipo um Charlie 402. Papapapa Alfa, Tango Tango, tráfego 9 horas, 62 milhas, curvando à esquerda no rumo nordeste, mantém corrige, cruza nível 065 e descida para nível 060, tipo super fácil. Sema Pro. Gente, é pro ideal para lá. Gente, pro 025, Alfa Tango Tango. Deixa que eu tô aguardando o corte. Até o meu gol. Então, aeronave, curva esquerda na proa 020, limite permanece. 020, limite permanece, o Delta Alfa,